na mala, baixar travada das 2 das 4. Foi utilizado, já no segundo, 2 0 graus, 6 2 9. Tem livre posto, das 2 das 4. Passarei 2224, no solo 22, não tem me escuta. Libera direito via eco, táxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 12. Eco Alfa, Juliette, remota 12, passarei 2224. Autorizado, é posto estabilizado, 6252. 26258, completa aproximação, 13 minutos, decimal 95. 198, nada, Salvador, boa noite, 6258, do Chanel, estabilizado, final da onda 0. O Chanel 6258, registrado, pouso autorizado, onda 0 graus, 059. Vive, pouso na 0, 6258. Passarinho 2228, autorizado, Litoral da Conquista, nível 180, vinheta do plano de voo. Decola da pista na zero, apoio da colagem curva à direita. Perfeito, saída Arboruno, transição elefa. Achando o código 5566, controle 120, decimal 8. Siga, Alfa Uniforme Delta. Ok, prossiga. Report your time. Falando com a senhora do 2222, eu puxo dessa vez pra 12. Obrigado, chame pro táxi, com a senhora do 2222. Deixa ela. Através do gate, minha liga. Passarinho, o senhor prossegue até a parte 3, ele vai prosseguir pro ponto de espera da 1-0. Se puder agilizar, agradeço o nosso informatório. Ok, já estamos só passando, obrigado. Eu só considerei. Eu só segurei pelo visual. Está não lembrar da Zoom Report? Parte de parte de engine, ponto de parecendo pronto. Ajuste no 0 no 9. 0.0, Alinha decola, passaria 200, 1, 2, 0 graus, 0, 6, 2 e mais. Alinha decola, 2, 0, 0. 2228, decolada 0400, chame o controle, 120-298. 120, obrigado, senhorita, bom dia. Azul 2454, com sete aproximações, chame por aí na frequência 1,98, decimal 95. 18, obrigado. Olá, boa noite, azul 2454. Azul 2454, avistado, pouso autorizado, no zero. Ventura 20 graus, 079. E o pouso na rodoviária 02454. 4170, sem notificação, dessa vez chegada para Mediana, planeta 050, ajuste na 019. Azul 2454, no solo 07, liberou. Prossiga via Alfa Kilo, para parte 3, posição 3, Lima. Gente, Alfa Kilo, parte 3, posição 3, Lima, azul 2454. Thank you. 520, essa é a identificação. Licenciamento para o negativo 190, chega até a forma de ano, a lista salvadora era 019. 1-0, estabilizado, visual uma pista 1-0. A 3-0, contate aproximação, chame o torre na frequência 1-9, decimal 9-5. 18-9-5, pode chamar. 3-1-7-0. 1-5-9-2, deixa eu ver para 2-7, autorizado da pista 0, reporta, obrigado. 2-2-1000, reporte para 3-1, próximo. Eu vou ali, 3-0-0-9. 3-0-0-0-5-9. Ok, livre posto, 3-1-7-0.